Obrigado por ser cliente há tanto tempo, senhor. É mesmo? Eu vou procurar agora mesmo. Ah, não, não, não, não, não. Não, é tudo graças a você. É? Tá bom, eu fico com esse. Muito obrigado, senhor. Ai, agora o que que eu faço? Eu acabei alugando esse lugar sem pensar direito. Seus músculos estão evoluindo! Todos os seus esforços estão finalmente valendo a pena! Eu achei que ganhar músculos era a maior perda de tempo. Mas do jeito que ele tá melhorando, aos pouquinhos, vai deixá-lo cada vez mais confiante lá pra frente. Ele até parece mais ousado que antes. O Mob tá gostando de ser jogado pra cima e pra baixo. Ah, é mesmo? Uhum. Por que não jogam ele pra cima e pra baixo também? Parece que é seu aniversário hoje. Não, tudo bem. Kid Bayashi, hoje é o seu aniversário? É sim. Imenso direito! Bora comemorar! Ah, capitão, semana passada foi meu aniversário. O quê? Você também, parceiro? Então por que não fazemos uma festona de aniversário? Que tal irmos todos a um restaurante? Caramba, ótima ideia, Saruta! O que é isso? É uma pedra de sal raro obtida nas planícies salgadas de Uyuni e é muito boa pra usar em exorcismos. Com licença. Alô? Escritório de consulta de espíritos? Hã? Espírito de tofu congelado? É claro que eu já ouvi falar. Pode deixar comigo. Caramba, tô conseguindo um trabalho atrás do outro. Parabéns! Parabéns! Kijibayashi Kumagawa! Parabéns! Parabéns! Felicidades pra vocês! Vamos beber à vontade! Temos refil de bebida! Sabe, eu nunca pensei que ficaria com um clube de fomento corporal por tanto tempo, Mob. Eu achei que ele fosse fugir na hora. Eu sabia, o Kageyama é bem persistente. Por acaso você tem algum grande objetivo para ser alcançado? Se trabalhar duro por mais 6 meses, com certeza vai chegar no nível de um estudante normal do segundo ano. Que nada. Eu tenho certeza que o objetivo do Kageyama seja ir muito mais do que isso. Tem que tomar cuidado, se baixar a guarda ele vai superar a gente. Ele só quer que a garota da qual ele gosta repare nele. Isso foi bem no começo, mas agora... Falando nisso, você não esqueceu, né, Mob? Devia me ajudar a encontrar outros telepatas. Oh, você ainda tá procurando? Mas é claro! que sim! Por que você acha que o clube da telepatia existe? Agora, mudando um pouco de assunto... Como assim? Por que a gente não junta todo mundo e vai pra um karaokê? Hã? Karaokê? O que foi? Você nunca foi pra um karaokê? Então vamos depois! Não temos tantas oportunidades assim! Bom, se vocês insistem, não tem jeito então. O que eu canto? Você tá com vergonha, Mob? Relaxa, quando começar a cantar, tudo melhora. Não, não. É que já tinha um bom tempo que eu não fazia isso. Sair com a galera toda. É tão divertido. Alô, mestre? Fala aí, Mob. Tem um espírito maligno me dando um trabalhinho aqui. Quer dizer, eu até podia cuidar dele sozinho, mas tem tanto trabalho ultimamente, preferia não usar meus poderes agora. Mob? Será que você podia cuidar das coisas sozinho hoje? Hã? Eu já pedi várias vezes pra não me chamar assim, tão de repente. Do que você tá falando? Tá ocupado, é? Tem algum motivo pra não aparecer? Acho que não. Tem um cliente que precisa da sua ajuda. Eu vou ficar te esperando, tá? Tenta não demorar muito, falou? O que foi, Kageyama? É aquele seu mestre charlatão de novo, né? Um trabalho repentino apareceu. Não posso ir mais no karaokê. Me desculpa por fazer isso no aniversário de vocês. Ah, não precisa se preocupar com a gente. É, não liga. Ficamos felizes. Tem que pensar nas suas prioridades, Kageyama. Às vezes não tem jeito. Só de pensar que rumores sobre o fantasma de um homem que morreu depois que um bloco de tofu congelado atingiu sua cabeça. Que tal pensar em mim sempre e vir um bloco de tofu, Não tenham medo. Meu discípulo tá vindo pra cá nesse exato momento. Me salvou. Valeu, Mob. O que foi? Mesmo eu tenho a escola e uma vida própria. Por favor, para de me chamar de repente. Ah, para, vida própria. Você não faz nada além de ficar malhando naquele clube. Hã? Ou caiu de novo naquela história de te convidarem pra sair só de brincadeira? Eles se aproveitam de você muito fácil. Será que você nunca vai crescer? Se liga, Mob. Eu não sei o que você estava fazendo com seus colegas, mas por acaso eles sabem o que você faz? Nós ainda estamos salvando vidas aqui! Você está fazendo a diferença no mundo quando fica me ajudando! Sem falar que eu sou seu mestre! Eu sou um dos motivos para você conseguir controlar seus poderes direito! Escuta aqui. Tenha cuidado com quem você decide interagir! Se não vai conseguir fazer o trabalho de exorcismo, então corta esse laço sem sentido! Tem que ficar esperto, porque eles não dão a mínima pra você. Eles só estão se divertindo, zombando de um fracote que nem você. Mentira! Hã? Talvez eu tenha exagerado um pouco, né? Eles não estão zombando de mim. Tá bom. Eu tô começando a entender que nem tudo que diz é verdade, Mestre Reigen. Ai, droga, pisei na bola! Ai, do que você tá falando, Mob? Deve estar cansado. Vem comigo, vamos comer um lamen. Eles não estão zombando de mim. E nem se aproveitam facilmente de mim. Aquele tonto do Mob. Eu tinha combinado com esse cliente faz tempo. E o garoto decidiu não aparecer. Mas é claro que ia acontecer isso. Eu dei uma exagerada com ele ontem. Bom, ele não devia ter ninguém pra falar sobre os problemas dele, além de mim. Se cortar os laços comigo agora... Vai acabar sozinho de novo. Ah, eu nem preciso me preocupar. Eu sei que ele vai voltar. Ué, maninho? O que foi? Você voltou cedo hoje. Voltei sim, Ritsu. Eu decidi não ver meu mestre por um tempo indeterminado. Tá, então tá certo. Mas por que isso? Eles brigaram. O Mob cortou laços com ele. Na verdade, não é isso. Mas eu pensei bastante e tomei minha decisão. Eu tava sendo influenciado demais pelo Mestre Reigen. Aí, senti que as coisas estavam indo melhores assim. E tudo parecia bem mais fácil, mas... Parece que não vai crescer nunca. Se liga, Mob. percebi que não posso continuar dependendo dele. Eu acho que tenho que pensar mais no que eu quero fazer. Já faz um tempo, mas quer jogar comigo? Que pena, Reagan. É culpa sua por ter errado. Ah, eu sinto que eu suei tudo que estava preso em mim. Yoga de vapor de coral é a melhor. É muito bom saber disso. Ainda bem que não era um espírito de verdade. Mas por que eu tô tão surpreso? Eu praticamente construí esse negócio todo do nada, sem ajuda. Por que eu teria problema se o mob não aparecesse mais? Não tem galho, não. Eu só preciso continuar fazendo tudo que tá ao meu alcance, como eu sempre fiz. Eu posso deixar paranormais de verdade lidarem com espíritos de verdade. É, agora eu posso reduzir os custos de trabalho, eu não vou ter que ouvir os dilemas juvenis de um pirralho que nem ele. Meu tempo é limitado. Eu devia estudar mais e abrir minha mente. Opa, tô ficando bem otimista quanto a isso. É o seguinte, Mob, eu sei que você pensou que ia acontecer isso, mas eu não tô nem um pouquinho triste. Eu sei que você deve estar se sentindo sozinho agora. Agora o Mob deve estar arrependido dessa decisão. Ele deve se sentir constrangido de falar comigo de novo. Eu sou maduro bastante pra entender. Não que eu me importe com isso. Não é possível! O Mob tá se divertindo! Ele tem amigos de verdade! Do que está se escondendo, idiota? Ai, ai, que susto, Covinhas! Relaxa, eu não tô me escondendo de nada, não. Não precisa mais se preocupar com o Mob. Ele tá se divertindo. Ah, mas que pena. Eu não tô nem um pouco preocupado. É bom saber. O Shigeo não parece estar nem um pouquinho preocupado com você. Tá numa paz incrível, cara. Então você concorda com isso, Covinhas? O que quer dizer? Se o Mob ficar longe de mim, ele vai parar de usar os poderes paranormais dele. E você vai continuar sendo o cocô de um peixinho dourado de um estudante comum. Isso é mesmo estar na paz. Você queria usar os poderes do Mob pra fazer alguma coisa, mas que pena, né? Agora já era. Agora que o Mob decidiu seguir uma vida tão comum, não tem motivo nenhum pra se aproveitar dele. Boa sorte, espero que se divirta sendo só um estudantezinho normal. Eu, por outro lado, vou passar para o próximo estágio. Será que me entende? Poxa, que coisa boa saber que você está bem. Acho que não há motivos para me preocupar com um senso de humor desses. Talvez não nos encontremos mais. Acho que eu vou dar uma atualizada na página. Ué, não vamos pra casa? Nós não íamos desistir de procurar por telepatas hoje? Você não conseguiu ir no outro dia por causa do trabalho, não é? Já que estamos aqui, vamos entrar. Você seria capaz de sentir um telepata por perto, não é? Então quer dizer que deve conseguir fazer isso cantando. Mas peraí, eu não tô preparado. Ai, para, entra, entra, vai. Blogueiro novato arrebenta? Aliás, faz tempo que eu não entro nas minhas redes sociais. Hoje em dia dá pra ficar conectado com os conhecidos o tempo todo. É muito legal isso. Ah, olha só, tem uma mensagem. Desculpa por não ter lido mais cedo, é que eu ando muito ocupado esses dias. De quem será? Talvez seja por uma festa, deixa eu ver. E era mesmo. Eu tinha esquecido. Não acredito. Um e-mail? gosta mais de garotas que derretem o seu cérebro. Você pega um jeito somente se treinar. Tá se divertindo? Tá caindo assim. Talvez. Melancolia. Você não tem ritmo nenhum, né, Mob? Viva! Uhul! É. Ah, Aratakazinho, bem-vindo. Há quanto tempo? É o Rengen. O mestre Rengen voltou. Mestre, aproxime-se, mestre. Venha. Quero limão com vodka. Só que eu quero muita vodka. Espera aí, você bebe álcool? Bebo. Os fregueses assíduos daqui são um bando de gente que cai naqueles esquemas de pirâmide ou em religiões falsas. Pessoas assim só querem falar dos seus problemas para aliviar o estresse e, por isso, acabam vindo para esse bar. É basicamente uma mina de ouro para alguém como eu. É um lugar onde se reúne muita gente de espírito fraco. Escuta só, Mestre Rengen. Um dia desses, uma moça linda pra valer falou comigo e eu fui atrás dela. Ela acabou indo para uma exibição de arte. Foi a uma exibição de arte onde a cópia de uma pintura famosa estava à mostra. Pelo jeito, vai virar namoro. Vou ouvir esse pessoal e dar um ou dois conselhos. Parece que é o bastante pra me respeitarem. Talvez eles sejam quase meus amigos. Hoje é meu aniversário. Oh, meus parabéns. Meus parabéns, mestre. Meus parabéns. Muito obrigado. Essa é a hora perfeita para isso, já que é seu aniversário. Tem um travesseiro incrível que eu consegui nesse pacote especial. Vou mostrar, é travesseiro da NASA. Então você dorme como um bebê e vai... Aratakazinho, ainda é seu primeiro copo, não é? Seu rosto tá vermelho. Tá tudo bem? Não, não tá nada bem. O que aconteceu? Eu quero a conta. É, parece que nada deu certo. Achei que ia resolver se eu falasse com alguém. Mas eu não tenho nenhum amigo. Mas eu nem coloquei álcool pra ele. A situação não tá nada boa. Eu tô num caminho péssimo, eu não sei o que eu vou fazer. Justo eu! Espera aí, quer dizer que... O que eu sou? Acho que eu tenho que me tornar alguém de verdade. Depois de ficar sozinho e se cansar, Rengen fez uma grande mudança. É o seguinte, eu, Arataka Rengen, aceito esse trabalho. Ele começou a embelezar a cidade, fazer live streams de exorcismos, dar seminários gratuitos e até conselhos de vida, ampliando assim o seu campo de atuação. E continuou a executar seus trabalhos de exorcismo com vigor. Dentre os mais recentes que executou, tinha um rumor de que um player killer do jogo online popular Fantasia Infernal era na verdade um fantasma. Foi um trabalho difícil que muitos outros paranormais se recusaram a aceitar. Eu já ouvi falar, mas não me importa. Está completamente fora das nossas mãos. Nosso poder espiritual não pode chegar dentro do sistema, não é? Significa que era um caso que nem mesmo Mob poderia exorcizar. No entanto, Rengen usou diversas contas e ficou acordado até tarde muitas noites, subindo de nível e aprimorando suas armas. Ele atraiu o jogador fantasma e o cercou, e lhe aplicou uma bela surra. Finalmente conseguiu realizar o exorcismo. Você é forte demais! Realmente exorcizou ele! Eu só não sei como! É porque eu sou um paranormal. Oh, droga! Gastei dinheiro demais em compras no jogo e tô zerado! Por causa desse sucesso todo, a popularidade do escritório continuou a crescer. Alguém começou a chamar Reagan de Mano da Cidade Tempero. E a sua popularidade cresceu tanto, a ponto de ele ser entrevistado por uma revista. E então, alguns dias depois... TV? Peraí, quer dizer que eu sou tão popular assim? Um dos nossos produtores ouviu falar de você e quer que você participe do nosso programa. Uma transmissão em rede nacional? Se você conseguir se sair bem na TV, na mesma hora vai chegar ao topo do mundo paranormal. Poderes espirituais existem mesmo, exclusivo em um programa especial ao vivo. Eu, Morisoi Bihara, serei seu anfitrião e estou acompanhado de nossos convidados, o pesquisador de ficção científica Tatsuya Mogi e Aidou Sataki. Obrigado por me receber. E também temos alguns paranormais conosco hoje. É um prazer tê-los no nosso programa. Com certeza o prazer é meu. Ai, caramba! Não é que eu tô na TV mesmo? As coisas estão dando certo pra mim. Hoje nós convidamos alguém que diz estar possuído por um espírito maligno e temos nossos especialistas aqui para exorcizá-lo ao vivo no programa. Ai, ai. Caramba, se eu conseguir fazer isso como uma estrela do rock em rede nacional, talvez eu consiga ainda mais fãs. Beleza, eu tô nervoso, mas eu vou mostrar pra eles que eu consigo. Nervoso, mas vou mostrar pra eles que eu consigo. É o que você está pensando, não é? Esse seu ego vai esvaziar logo, seu idiota. Fui eu aqui quem te apresentou a um dos produtores de TV. Meus discípulos me contaram o que aconteceu naquele dia. Eles me disseram que ousou me dar um chute. Você nunca será perdoado pelo que fez, infeliz. Vou garantir que se arrependa disso tudo. Nova estrela do século XXI, Arataka Reagan. Ele faz sua estreia na TV em rede nacional. Finalmente cheguei até aqui. Olha isso, Mob! No sétimo episódio da segunda temporada de Mob Psycho 100, Encurralado, Verdadeira Identidade. Blu-ray, outra sábia decisão.